que não tem vida. Enquanto o comédia se cresce com maldade e conspiração, aqui não. Quem fala de Sozia Iron? Nas ruas da MDS, JP quebrada louco se fortalece. Sem sorriso, bem-vindo ao inferno. Onde diabo vem te buscar de gravata e terno? Crianças que sonharam com seu pai dando um skate aonde esteja. Um salve, mano, James Alfa, de caras que não trilharam seu caminho. Só um tweet funeral pra sua mina e o seu filho. Na mira da PT, um coração acelerado. Poucos que ficaram do seu lado. Foi triste na hora da partida e os diamantes. Nessas horas, pilantragem são gigantes. Quando estamos prontos pra trilhar nossos caminhos, sempre um pé de break pra testar a nossa febre. Aqui, sou gladiador, ouve, não se esquece. Trilha seu caminho, depois vem me dizer. Sofro o que sofri, que vai me entender. Que o amor está perdido na masmorra do inferno. O ódio está sendo consumido. Trilha seu caminho, depois vem me dizer. Sofro o que sofri, que vai me entender. Que o amor está perdido na masmorra do inferno. O ódio está sendo consumido. Mais louco que o barato, mas o barato é louco mesmo. Ajunta tudo, solidão, controle de metro. Vão te jogar na masmorra construída com cimento. Ladrento vai trombar o ódio de vários corações negros. Malacos, monstro caminhando na masmorra o tempo inteiro. Lá dentro o horário não passa. Tomar cuidado com os vermes que atrasa. Psyu, silêncio, abaixa sua cabeça. É dia de visita. Quem passa é a família dos guerreiros. Zica, aprenda a respeitar. Pra ser respeitado, tem atitude, mente blindada, não se ilude. Nos corredores perigosos da vida, humildade a cada esquina. A cada cela tem um irmão que guerreou pela sua quebrada. Ensinou os moleques da vila.